de dezembro de 2012. A humanidade não apresenta evolução. Fecha o relatório. Yo. Missão dada é missão cumprida, pelo menos pra minha pessoa. Espião condecorado aqui na terra da garoa. Eu preciso saber sobre o dia a dia dos zumbis, só estando camuflado pra ele não reagir e pensar que sou inimigo e agir com hostilidade. Utilizo o dialeto, eu utilizo a falsidade pra poder se comunicar com o outro lado. É necessário, preciso trazer o relatório pra comparar com o do dia passado, pra ver se teve alguma alteração em seu comportamento, se aprendeu alguma coisa nova ou continua o mesmo. Seres de costumes noturnos não olham no seu olho, se escondem em suas casas, só saem pra causar transtorno. Resultado da falta de cultura e de incentivo, agora você se transformou no zumbi intuitivo. Quem não pensa por si próprio vai pelo que a massa diz. A inteligência foi removida, só assim consegue ser feliz. Sem novidade pros meus experimentos, até agora nenhuma alteração pra registrar nos meus documentos. Estou notando que o cérebro está ficando menor, está ficando atrofiado, usando o básico, eu tenho dó. Ao ver o estágio em que os humanos chegaram aqui, está tudo acabado, abandonado, como eu pressenti. Termino dia de pesquisa sobre esse mundo, vou desligar o meu laptop e cair em sono profundo. Eu sou a lenda que sobrevive estudando o comportamento do ser que regrediu durante vários anos. Mas mesmo assim ainda foco nas minhas pesquisas. Quem sabe se eu morrer um dia alguém vai ler as minhas linhas. Eu sou a lenda que sobrevive estudando o comportamento do ser que regrediu durante vários anos. Mas mesmo assim ainda foco nas minhas pesquisas. Quem sabe se eu morrer um dia alguém vai ler as minhas linhas. Dia seguinte acorde como de costume, vou descer ao laboratório pra ver se tem algo de novo, algo que fuja do óbvio. Soro aplicado no zumbi que foi capturado. Parece que está fazendo efeito, parece que o corpo está curado. Ainda sofre de espasmo, contrações involuntárias, mas confesso que estou contente por vencer essa longa jornada. Isso mostra que estou no caminho certo, mas alguns anos de pesquisa acredito que eu acerto. E consigo libertar essa raça contaminada que vive no meio da escuridão, vagando na cidade abandonada. Todos iguais, não vejo nenhuma novidade. Infelizmente sou obrigado a matar aqueles que vêm com hostilidade e ameaçam os meus planos pro seu próprio bem, mas eles não entendem, só entendem o que lhes convém. E a sua massa cinzenta não assimila a razão, apenas vive por alimento, isso não é uma opção. Temem a luz, por enquanto estou seguro, mas quando chegar a noite eu sempre temo, fico atento com tudo. O sono bate, mas mantenho a cautela, vou fechar no laboratório sem novidades como se espera. Eu sou a lenda que sobrevive estudando o comportamento do ser que regrediu durante vários anos. Mas mesmo assim ainda foco nas minhas pesquisas. Quem sabe se eu morrer um dia alguém vai ler as minhas linha. Eu sou a lenda que sobrevive estudando o comportamento do ser que regrediu durante vários anos. Mas mesmo assim ainda foco nas minhas pesquisas. Quem sabe se eu morrer um dia alguém vai ler as minhas linhas. Eu sou a lenda que sobrevive estudando o comportamento do ser que regrediu durante vários anos. Mas mesmo assim ainda foco nas minhas pesquisas. Quem sabe se eu morrer um dia alguém vai ler as minhas linhas.